Na noite de ontem, por volta de 21 horas e 40 minutos, policiais, militares e socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a rua Cláudio Coutinho, nos fundos da escola Carlos Drummond de Andrade, para o atendimento de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo. No local foi socorrido Rogério Garcia de Souza, de 31 anos. Foram informados os policiais militares e socorristas do Corpo de Bombeiros por Rogério que dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor escura pararam na esquina próxima. O passageiro da motocicleta, identificado por Salsicha, desceu do veículo, foi até onde o Rogério estava, fez com que a mãe dele saísse da frente e efetuou então uma série de disparos contra o seu alvo. Os tiros disparados acertaram a parede do imóvel e a perna da vítima. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Inicialmente, parentes tentaram dizer que se tratava de uma tentativa de roubo, mas foi o próprio alvo dos tiros que desmentiu a história e contou que, na verdade, tratava-se de um acerto de contas entre o indivíduo conhecido pela alcunha de Coelho, o atirador, identificado apenas como Salsicha, e ele, em virtude de um desentendimento por causa da venda de uma arma. Os policiais militares que deram atendimento à ocorrência fizeram buscas, mas não lograram êxito em encontrar os atiradores. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimento considerado grave, mas sem risco à vida. Segundo o que os policiais apuraram, o tiro ultrapassou a perna, não ficando alojado, o que já facilita o tratamento, provocando assim uma rapidez maior na recuperação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.